Eu não sei o que faço, essa saudade tá demais. Me envolver em teus braços, agora eu só quero te amar. Eu não vou te deixar mais, seu amor me faz tão bem. Eu já estou com saudades, mas eu não sei o que fazer. Pra te encontrar, eu vou sair com o DJ Filho Almeida, no Magnífico. Se fez um amor, o tocador sonoro eu vou curtir. Pra te encontrar, eu vou sair com o DJ Filho Almeida, no Magnífico. Se fez um amor, o tocador sonoro eu vou curtir. O tocador sonoro eu vou curtir. Fernanda Galvão é sucesso. O top produtor do Brasil. Eu não sei o que faço, essa saudade tá demais. Me envolver em teus braços, agora eu só quero te amar. Pra te encontrar, eu vou sair.